Yeah. Pôr do sol, vinho caro e lagosta, porque eu sei que ela gosta. De frente pro mar, ela deitada na cama me chamando, cê já sabe qual a resposta. Tamo em Vegas, strip poker, ela tá dobrando aposta. Nós dois juntos de rolê no paraíso, e nem sabe se nós volta. Minha gima fudeu com o jogo, ela diz que é uma sex tape. Não passa nada, aqui o arrego é bala, desde a mixtape. Pros criminosos que armem na banca, Scarface. Não envelheço, eu tô sempre melhorando, que nem LeBron James pelo Lakers. Meu perfume, a cara é que eu saí da merda, nunca mais quero sentir esse cheiro. A gente quebrado é ignorado, por isso eu falo tanto de dinheiro. Tenho a fé dos cria na guerra comigo, porque eles sabem que eu sou verdadeiro. Onde só falam dos inofensivos e morrem de medo de eu tá em primeiro. Champanhe, um bom back, mais sex, zero stress, vida longa. Roupa cara, voo longo, first class. Champanhe, um bom back, mais sex, zero stress, vida longa. Roupa cara, voo longo, first class. Vem com aquela mala que eu não quero cheio, não quero cheio. Só não brinca com a minha cara que eu não tô de black. Cada grava ali, preciso apertar esse back. Acendo com bico e assim que eu queima track. Toco set, tudo lento, ela é válida. Se toque set, num quarto vermelho, tudo logo tipo block set. Desvio bem calmo, então tudo make. Só quero um Hennessy, eu não quero Percocet. Não quero esse Percocet, quero esse Slim. OG, não quero um comum. Eu planto e colho esse team. Bolo de nota tá amassado igual o convertendo notas em correntes, só mais neve. Vivendo mês em 5 dias, parece até um flashback. As merda que nós já fazia, hoje em dia às vezes repete. Tipo só usando grife, isso aqui é foda, né? Olhando com a minha gangue, mas eu não tô de migué. Boiando com essa água no pulso, às vezes me sinto Noé. Champagne, bom back, bom mais sex, zero stress. Vida longa, roupa cara, no long, first class. Champagne, bom back, mais sex, zero stress. Vida longa, roupa cara, bom longo, first class. Champagne, bom back, mais sex, zero stress. Vida longa, roupa cara, voo longo, first class. Champagne, bom back, mais sex, zero stress, vida longa, roupa cara, voo longo, first class.